Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. Você sabia que o excesso de controle em uma relação, a preocupação excessiva com o que o outro faz ou deixa de fazer, se está só ou acompanhado, não é amor e sim obsessão? Você sabia que acreditar que não vive sem o amor daquela pessoa, que você precisa dela para ser feliz e que não consegue se imaginar sem ela em sua vida, não é amor e sim dependência? Consegue compreender que o amor por si só implica em duas consciências que estão completas e que se decidem unir simplesmente porque aquele outro traz alegria para sua vida, acrescenta e amplia o que já está inteiro? Compreende também que o amor é equilíbrio e não desbalanceamento de emoções, em que um cede na exata medida do outro. Não há excessos, não há obsessões e muito menos dependência? Compreende que o amor implica em reciprocidade e concessões? Se você não consegue compreender o amor por esse ponto de vista, existe uma crença que você carrega com você de que precisa do outro para se sentir bem, para se sentir amado ou valorizado, e que sem isso em sua vida nada faz sentido. Como consequência, se sente triste, angustiado e independe se é homem ou mulher. Acontece que o nome disso é dependência emocional, caracterizada por uma necessidade generalizada e excessiva de ser cuidado, levando à submissão e comportamentos viciosos. Além disso, a pessoa dependente emocionalmente sente dificuldade para tomar decisões sozinho, mesmo as mais simples, dificuldade de dizer não e discordar das pessoas, por medo de ser rejeitado, tem o hábito de se colocar sempre em segundo plano e fazer tudo pelos outros, com o objetivo de sempre manter a pessoa por perto e alimentar a dependência, necessidade de estimular as outras pessoas em qualquer tipo de atividade ou ação, pois não consegue ter motivação para realizar suas próprias coisas. Possui incapacidade de se sentir bem quando está sozinho, sente ciúme exagerado e exigência de atenção exclusiva do parceiro. Falta de interesse por outras amizades ou relacionamentos, incapacidade de planos pessoais que não envolvem a outra pessoa, insegurança no relacionamento e hábito de ser possessivo e controlador. Incapacidade de reconhecer o próprio valor, sempre dividindo o mérito de suas conquistas com outra pessoa. Se você se encaixa nesses critérios, a dica que eu te dou é a de listar suas qualidades positivas, partindo de eventos em sua vida em que teve êxito sendo reconhecido. Se sentir dificuldade, peça para alguém te ajudar a listar essas qualidades. Sua carência afetiva está diretamente relacionada ao afeto que você não se dá. Aceite essa condição e busque ajuda. Entenda que depender é o oposto da liberdade e que isso te faz muito mal. Para isso, ações assertivas precisam ser estabelecidas com o terapeuta, a fim de que recaídas sejam evitadas, exatamente como ocorre com os vícios. Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e te encontro ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.